Rubbing and a stopping cause I'm in my prime. Born in the north and sworn to entertain ya, cause I'm down for the state of Pennsylvania. I try not to whine, but I must warn ya about the motherfucking girl of California. Alabama baby said hallelujah. Good talker, I wish I knew ya. I know for sure that life is beautiful around the world. I know it's you. You say hello and then I say I do. Come back, baby, cause I like to say I've been around the world, back from Bombay. Fox, so love, pop in your face. Living in where you wanna go, who you wanna be, or what you wanna do, just come with me. Oh, I saw God and I saw the fountains. You and me, girl, sitting in the Swiss mountains. Me, oh my, oh me and I, oh, freer than a bird, cause we're rocking Ohio. Around the world, I feel beautiful. Take a wife, cause life is beautiful. I know for sure. Ouvintes, muito boa tarde, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Outros Caminhos no canal 1 da Antena Web, às sextas a partir das 14 horas e na Serra Mar Web Rádio aos sábados a partir das 19. Iniciamos com um grande talada e é mesmo isso que está a pensar. Iniciamos hoje o programa e é mesmo o Outros Caminhos, mantém a mesma temática, precisamente a mesma temática, mas vamos na máxima daquilo que eu já disse e que venho sempre dizendo, que é, às vezes, sabe bem passar por caminhos que já conhecemos. E esta música é difícil de não conhecer. A música dos grandes senhores que são os Red Hot Chili Peppers e que abriram as hostes com Around the World. E não é por acaso também que escolho esta música. É que hoje vamos precisamente por Around the World, ou seja, um pouco por todo o mundo e também um pouco por todos os géneros. Vamos fazer o seguinte, os ouvintes vão-me desculpar o que vai acontecer a seguir, mas eu tenho mesmo que fazer isto. A ideia é a seguinte, nós vamos trazer aqui, nos próximos instantes, material de arquivo da Antena Web. Material de arquivo que está com alta compressão, ele é perfeitamente audível, mas em alguns instantes, às vezes, isto para quem está a ouvir pela Serra Mar Web Rádio, vai sentir a diferença. Para os ouvintes da Antena Web, não, mas para os ouvintes da Serra Mar Web Rádio, sim. Vão aqui haver pequenas perdas no áudio, precisamente porque está o nosso modelo de arquivo todo em alta compressão. De todas as formas, vai valer a pena ouvir e eu tenho a certeza disso. E se tiver dúvidas, então fique por aí, porque as primeiras 4 músicas da primeira e segunda parte são precisamente retiradas desse arquivo. Não é por acaso, é porque são músicas de excelência e que eu queria mesmo partilhar consigo. Acredite que vai valer a pena. Não estão tão más quanto possa eventualmente pensar, até porque senão não os colocaria aqui, certo? Então vamos trazer aqui desde já música dos Yarbroughs and Peoples. Chama-se Don't Stop the Music, este som que vai abrir a edição de hoje, ou a primeira sequência de hoje do nosso programa Outros Caminhos. Vamos também ficar com os Marmalades e o tema Reflections of Milfi, exatamente. Também os The Rolling Stones, The Painted It, The Painted It Black, um tema que não é dos mais conhecidos da banda, tem também a sua repressão, o seu reconhecimento, mas não é dos do topo, portanto é uma viagem diferente também, não é? E vamos ficar com Is Let's Flame, a música de Elvis Presley, mais uma que não é de facto das do topo, mas é precisamente por isso que está aqui nos Outros Caminhos, porque senão estaria num top qualquer, ou numa retrospectiva dos anos 60 ou 70, enfim, como quisesse. Neste caso, dos anos 60. Todas as 4 músicas são da década de 1960, mas escolhidas porque não foram grandes sucessos ou não foram imortais, e por isso mesmo estão hoje aqui a marcar presença. Este choque de décadas, 90 e 60, é feito com o máximo cuidado. Acredito, ouvindo, que vai valer a pena ouvir a edição de hoje, que vai estar demais. Vamos ter músicas de nomes que alguns já passaram por aqui e eu nem sequer sabia que ainda estavam no ativo. Só recentemente tive essa informação, tive esse conhecimento. E há alguns artistas bastante curiosos que nós vamos aqui ouvir nesta edição. Olha, uma vai cantar daqui a pouco. É uma versão alternativa de uma música que é conhecida, como se diz na gíria, mais que a mãe, mas numa versão bem alternativa, até experimental, posso dizer assim. Vamos para já conferir estes 4 temas. Apresento-lhe então Yarbrough and Peoples, Don't Stop the Music. Don't you stop it, don't you stop, don't stop the music.

your turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. E pronto, Elvis Presley com His Latest Flame. Nós vamos voltar ao arquivo na segunda parte, mas agora vamos trazer material que ainda não é material de arquivo, digamos assim, da Antenoé. Lá chegará a sua vez, mas por enquanto não é. Florence and the Machine com Lover to Lover, Amor com Amor, ou De Amor para Amor. É uma música de facto interessante, de um projeto que continua a marcar a diferença. Florence Welch tem uma postura em palco e uma voz que não deixam ninguém indiferente. A sua presença em palco é mítica e mística. A verdade é que Florence Welch, dos Florence and the Machine, goza, entre aspas, dessa... Pois não, é uma expressão, não é? Goza desse estado de graça que os Florence and the Machine vivem. Na verdade, ela tem uma capacidade interpretativa muito grande, mas todo o misticismo que envolve as suas letras e até o acompanhamento instrumental são, de facto, merecedores deste reconhecimento. Vamos também ficar com Through Alive, mais uma música nova, dos Mitzi. Ainda para ouvir também Dark Again, dos Goldfields. Esta, enfim, também é recente, mas, enfim, não tanto. E por fim, Kate Boy. Aliás, sim, exatamente, Kate Boy, com Northern Lights. Ou Northern Lights, assim está correto. Músicas também do género independente e que trazem então uns nomes mais conhecidos, outros não, até porque nomes como os Goldfields já estão no ativo há bastante tempo, Catboy nem tanto, e os Florence the Machine também não, mas dispenso apresentações. Eles furaram há muito a barreira do não comercial. Por muito indies que sejam, eles já são comerciais, quanto mais não seja, só o próprio nome já vende, de maneira. São as próximas 4 desta edição do Outros Caminhos. Eu sou o Carlos Bonaparte e tenho um enorme gosto de estar consigo. Já agora quero contar uma novidade daqui a pouco sobre o programa Outros Caminhos. Vamos à música então para já. Florence and the Machine com Lover to Lover. I've been keeping myself away. I've been wandering the streets for days and days and days. Going from road to road, bed to bed, lover to lover, and back to bed. But I believe.

Então, gostou? Pois é, músicas que saíram há pouco tempo, no caso a música de Kate Boy, este Northern Lights, e também ficamos para trás com Goldfields e Dark Again, Mitzi com Through Alive e os Florence and the Machine com Lover to Lover. Agora vamos seguindo com mais 4 temas, mas antes deixe-me só contar o seguinte. É que a partir da próxima semana, o programa Outros Caminhos terá apenas 2 horas de duração. Ouviu bem? 2 horas de duração. Não é porque não tínhamos material para manter o programa por 3 horas. Na verdade, até poderíamos manter 3 horas diárias, dado que temos tanto material e há tanto que não precisamos. Precisamos porque não há por onde escoar, digamos assim. Não há por onde apresentar, que até teríamos, de facto, material. A questão é que, da parte da Antena Web, há uma ligeira reorganização, teve que ser feita, e, portanto, o programa Outros Caminhos passará a ter 2 horas de duração. Para os ouvintes da Antena Web, para já, o horário das 4 da tarde fica em branco. Para os ouvintes da Serra Mar Web Rádio, não vai acontecer isto da mesma maneira. Até porque já está definido, na próxima semana vamos passar a transmitir da Antena Web para a Serra Mar Web Rádio 2 programas. Um que vai estrear domingo para os ouvintes do Canal 1, amanhã para os ouvintes da Serra Mar Web Rádio, e estou-me a referir ao programa Época dos Descobrimentos no Canal 2, e também o programa Electronic Arts, que vai ser transmitido também na Serra Mar Web Rádio. Dois programas que vale a pena também conferir. O Época dos Descobrimentos vai estrear no domingo às 16 horas no Canal 2. 16h30, peço desculpa. 16h30, comigo. Assim como o Electronic Arts, que passa às 21h30 no Canal 1, às quintas-feiras. Quanto aos horários da Serra Mar Web Rádio, a seu tempo divulgaremos, em tempo oportuno vamos comunicar, mas fica esta informação: a partir da próxima semana, o programa Outros Caminhos terá apenas 2 horas de duração, precisamente por causa desse reajuste, e portanto, para que a Serra Mar não fique descompensada, nem poderia ser de outra forma, vamos trazer aqui estes dois novos programas para a Serra Mar. Esperemos que os ouvintes da Serra Mar Web Rádio gostem e que, portanto, enfim, desfrutem também daquilo que estes programas novos terão a apresentar ao auditório dos dois canais, porque no caso da Época dos Descobrimentos é mesmo um programa novo para os dois canais. Agora vamos à música. Há pouco falei numa versão alternativa de uma música bem conhecida, mais que a mãe, não é? A música é da Rihanna e chama-se Diamonds. Na verdade, Zola Jesus decidiu fazer uma versão quase experimental desta melodia. Não saiu mal. A Rihanna também, enfim, terá tido uma maior ajuda tecnológica, ou então não. A verdade é que Zola Jesus, ainda assim, sai muito bem na sua missão de fazer deste um tema alternativo. Não é a primeira vez que artistas da música indie fazem este tipo de travessuras, mas este destaque porque é um tema bastante recente, saiu em 2012, e já tem a sua respectiva cover. É. Eu estou a lembrar de uma música que agora não me recordo aqui do nome dos intérpretes, a Sweet Dreams dos não é Erasure, bom, a da vocalista Annie Lennox, agora fugiu-me aqui o nome do grupo, Eurythmics, precisamente, ou fizeram no ano passado, uma versão, uma cover de Sweet Dreams. Ou seja, temas mais antigos, mas de facto de versões de músicas super recentes, como é o caso da Diamonds, que nem sequer tem um ano, é uma novidade, não é? Portanto, de certa forma, é uma novidade, ou é algo menos comum. E vamos então conferir este tema de Zola Jesus, este Diamonds. Provi também música já conhecida dos Fools, Inhaler. Este Inhaler é mais uma das grandes músicas dos últimos anos, quer na música rock, quer no indie rock. Os Fools, então, a destacarem-se precisamente, aliás, os Fools a destacarem-se precisamente com esta música. Para mim também uma música que tem um nome muito simpático, talvez eu consiga dizer isto como deve ser. A música chama-se Not That Hard To Explain. Corra bem. A música chama-se, aliás, a música é dos Hertz Revolutions e tem também uma parte experimental e uma parte indie, nitidamente. Vale a pena conferir mais um grande tema deste ano de 2013 e que eu então tenho o máximo gosto em trazer aos auditórios dos dois canais. Por fim, um lançamento curioso. Há algum tempo surgiu um grupo chamado The Lumineers, que lançaram um tema chamado de Hugh Hey. Esta música, que era supostamente ser mais uma, era suposto ser mais uma não comercial ou non-commercial, enfim, como queiram, aliás, a verdade é que se tornou um sucesso também aqui em Portugal. The Hugh Hey ainda hoje vende, e de que maneira? Os The Lumineers, com este mesmo tema, que vão fechar a primeira parte do nosso programa Outros Caminhos. Depois de intervalo, chega a segunda parte com mais música do arquivo e não só. Vamos à música então. Canal 1. Standing on

E já cá estamos. Assim como na primeira parte, decidi agora trazer na segunda parte aos ouvintes do Outros Caminhos um passeio por algo ou alguém que já conhecemos bem. Stevie Wonder. Na verdade, esta música também teve sucesso quando em 1999 foi cantada por George Michael e Whitney Houston, a artista que entretanto nos deixou em 2012. Diziam então que Stevie Wonder é o intérprete original desta melodia, S, que acabamos então de ouvir, e que, traz à baila um nome que não deve ser esquecido, porque foi de facto uma grande referência no mundo da música à escala internacional. E pegando aqui num tema que depois ganhou um novo sucesso quando em 99, como já disse, foi rearranjado, reinterpretado por George Michael e Whitney Houston. Pois bem, depois da música de Stevie Wonder, vamos agora seguir com mais material de arquivo, e esta é de 1989, dos Gypsy Kings. Chama-se Trista Pena. Como podem reparar, mais uma que nem sequer é single. Portanto, estão a ver, e é até dos princípios dos Gypsy Kings, um grupo que marcaria para sempre a música cigana, porque trouxe este género musical a um patamar jamais alcançado até e desde então. Depois desta música vamos para uma de 2007, Out of Today, ou Out of Today, a música da cantora Amy MacDonald, à qual se vai juntar o tema Smile, de Lily Allen, de 2006, e uma outra música que eu acho muito curiosa, dos Everything But a Girl. Nós conhecemos dois temas, uma mais calma, I Don't Wanna Talk About It, e também uma outra mais mexida, Missing You. Há outras que realmente se destacam, e esta pode ser hoje uma delas. Chama-se Come On Home, aliás, Come On Home, e é de 1992. Imagine, há os anos que esta música já existe, eu só estou a conhecê-la agora, aqui a partilho convosco, 19 anos depois. Estamos sempre a aprender. São quatro músicas, como já disse há instantes, que são retiradas do material de arquivo da Antena Web, por isso esta taxa de conversão bastante alta. Os ouvintes da Antena Web não vão notar, mas os ouvintes da Sarramar Web Rádio vão perceber-se. De todas formas, não é impeditivo, como aliás já terão percebido, não é impeditivo de ouvir estas melodias e de lhes prestar a devida atenção. São músicas diferentes, que seguem até uma sequência diferente, 89, 2007, 2006 e 92, e que valem de facto a pena conferir. Eu espero que gostem. Gypsy Kings com Triste a Pena, a partir de agora. Un amor de verdad. amor, ya siento querer. Hoy para vivir, amor confundir y no sabe llorar. Hoy mañana vivir, no sabes confundir un amor de verdad. Pero ya lo siento ya. Hoy para vivir, amor confundir y no sabe llorar. Amor confundir y no sabe llorar, es un amor verdad. Maybe if you were some spearheaded guy, I would listen to what you have to say. But you're just some incapable figure, thinking you're bigger than me. But you're not yet. You don't know a thing about the youth of today. Stating your opinion, making it ring in my head all day. And you say, my children went to sea, my children's children, they're the ones to blame. And you say, in my day we were better behaved, but it's not your day no more. And we are the youth of today, change your hair in every way. And we are the youth of today, we'll say what we wanna say. And we are the youth of today, don't care what you have to say at all. And maybe if you had a true point of view, to you. But it's just your one-sided feelings that keep getting in my way. And you don't know a single thing about the youth of today. We wanna say, and we are the youth of today. Don't care what you have to say at all. Antena Web, Canal 1. Baby, come home. what's keeping you all this time? You're wasting your days out there in the sunshine. And who can I turn to if you believe still that England don't love you and she never will? For it's mighty quiet here now that you're gone, and I've been behaving myself for too long. I don't like drinking or painting the town on my own. So please come on home. Come on home, yeah. Come on home, baby, come home, please. I don't like sleeping or watching TV on my own. So please come on home. Come on home, yeah. Come on home, baby, come home. Come on home. E pronto, as visitas ao material do arquivo da Antena Web ficam mesmo por aqui. Agora vamos ficar com músicas muito curiosas, ou neste caso, versões muito curiosas. Os temas são conhecidos, mas as versões é que nem tanto. E a última, que surpresa que eu deixo para o fim. Em 2003, os Coldplay lançaram-se no mundo da música com Yellow. Uns aninhos depois, os Boys Avenue decidiram reinterpretar esse tema à sua maneira. Vamos conferir precisamente essa versão dos Boys Avenue, que estão habituados a fazer covers, inclusive. O que eu não estava à espera era desta semana ter encontrado uma música que dá pelo nome de Wenn der Morgen kommt. Música, aliás, kommt, assim está correto. A música é de uma cantora conceituadíssima no mundo da música nativa alemã, Marianne Rosenberg, que ainda canta. E de que maneira? Ela tem uma música que no fundo é uma cover de Cher, de uma música chamada Strong Enough, de 99. E então ela a fazer esta cover, Wenn der Morgen kommt, quando amanhã começa, é como se chama esta música, ou quando amanhã chega, é como se chama esta música da cantora Marianne Rosenberg. Vamos conferi-la também. Mudamos um bocadinho o idioma, mas também vale a pena. E vamos depois ficar com o tema dos Kings of Leon, a música que é interpretada ou reinterpretada por Tyler Ward, e é então, como disse, dos King of Leon original, o King of Leon original. Use Somebody é uma música que também já foi interpretada por Anastasia num álbum que ela lançou no ano passado, em que fez versões de músicas que gosta. Quanto às de Pupini Sisters, só mesmo ouvindo se consegue ter uma noção do que se pode fazer com uma melodia. A música Crazy Love de Beyoncé, que até foi uma das melhores suas, entendem alguns críticos, foi transformada numa verdadeira dance music, quase num... enfim, para fazer um bom slow, mais... slow nem é bem slow, aqui é uma dança mais mexida e tudo. Das de Pupini Sisters, que nos vão cantar esta atrevida versão de Crazy Love. Sem dúvida está excelente. Antes de começar isso, Tyler Ward com este Use Somebody. Marianne Rosenberg com Wenn der Morgen kommt e também os Boys Have a New com Yellow. Vamos à música então. Stars, look how they shine for you, and everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do. And it was called yellow. So then I took my time. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin. Turn into something beautiful. You know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin bones turn into something beautiful. You know, for you I bleed myself dry. For you I bleed myself dry. It's true. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine for you. And all the things that you do. Deinen Blick vergess ich nie. Er ging durch Mark und Bein, macht weiche Knie. Nie zuvor hab ich so gefühlt. Ich wollte, es wäre anders. Draußen kommt der Tag. Du warst bei mir heute Nacht. Und was jetzt kommt, wird wehtun. Canal 1. Been roaming around, always looking down at all I see. Me painted faces for the places I can't reach. I know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you, and all you know, and how you speak. Countless lovers under covers on the street. You know that I can use somebody. You know that I can use somebody. Someone like you. Oh, oh, oh, oh. No. Oh, oh, oh. Off in the night while you live it up, I'm off to sleep. Waging wars to shape the poet and the beat. I hope it's gonna make you notice. I hope it's gonna make you notice. Someone let me oh, oh, oh, oh. Someone. Crazy, right? Aqui mesmo, isso só tendo no salve na música que se consegue ter uma noção do festivaleiro que fizeram artistas Pupini Sisters. Realmente um ótimo trabalho, digo eu. Final da segunda parte, mais 4 temas com material novo para apresentar. Por exemplo, a música Sometime Alone, Alone, dos Melodies Echo Camber. É uma música e é um novo projeto, e é uma nova música também, que nós vamos aqui conferir nesta edição do programa Outros Caminhos, agora carregando um bocadinho no rock e no rock alternativo. Vamos lá carregar e com força, e de que maneira também, não é? Porque os Suede lançaram nova música e são destaque, não é? E também tem assim um rock mais pesado. A música dos Suede chama-se Hit Me, e nós vamos conferi-lo também nesta edição do programa Outros Caminhos. Os Celebrities trazem-nos Contemporary, aliás, Temporary, assim que está correto, e é mais uma das músicas de destaque também do nosso Outros Caminhos. É mais pesada, de facto, de todas até acho que é mais pesada, mas vale igualmente a pena conferir. Vamos fechar com os The Nationals, Sea of Love, Mar de Amor, uma música realmente interessante também para conferir. São as próximas 4 e últimas da segunda parte. A terceira também vai trazer dance music e continuamente por outros caminhos. Só que se isso fosse tudo, eu não tinha contado. É porque há mais para além da dance music. Fico por aí, o Outros Caminhos volta depois de um breve intervalo. I came for you to

Забудься и умри, скажи, что ерунда. Зажмурься и соври, что любишь навсегда. Вечер без любви, утро без обиды. Люди инвалиды, люди инвалиды. Вечер без любви, утро без обиды. Olá ouvintes, bem-vindos à terceira e última parte do programa Outros Caminhos. A edição de hoje já cá está e com Luigi Invalidi. A terceira parte abriu com a versão russa de Dangerous and Moving das Tatu. Nem mais, nem menos. Música das Tatu que assim abre as portas desta terceira parte, a última vez que Outros Caminhos vai ter a terceira parte. Isto a partir da próxima segunda, da próxima semana vai ser assim, 2 horas cada uma com a sua respectiva parte, mais coisa menos coisa. Luigi Invalidi, música então da Tatu. Agora vamos ficar com C&I, a música, aliás, She and I. I could be being your girl. É como se chama-se a música dos She and I. Mais um dos novos projetos. É uma versão, até assim, um tema que é mais pesado. Depois vamos continuar para o obscuro, virando um bocadinho as agulhas para Edward Sharp, que neste caso também está com The Magnetic Zeros, ou os The Magnetic Zeros. A música chama-se Better Days. Depois vamos a novidades. Beck com The Friended. Beck ficou conhecido pelo seu tema Sex Laws e que agora regressa então com este The Friended, música do cantor Beck. Já que falamos em artistas a solo, vamos falar de Lana Del Rey com Young and Beautiful. O lançamento já tem um tempinho, mas só agora é que está a fazer sucesso. A cantora que saiu do mundo indie para o mundo comercial como Lisa, mas não aguentou a pressão, digo eu, e voltou ao mundo indie, agora como Lana Del Rey. A mudança foi polémica, mas parece que valeu a pena. A música Young and Beautiful promete ser mais um sucesso. Pois é, antes temos então, como já disse, Beck com The Friended, Edward Sharp com The Magnetic Zeros, Better Days e também a música She and I, If... Aliás, I called you being your girl. Daqui a pouco, dance music que nós tanto gostamos. It doesn't matter I seen better days dripping down your face. We don't have to talk, let's dance. For all the times you felt alone, dreaming better, I see better, better days. Too dark to say goodbye. Well, that's some cliche shit. Sweet tomorrow, tonight. De Young and Beautiful de Lana Del Rey, mais música para curtir nesta edição do Outros Caminhos. Outros Caminhos que vai para o ar às sextas-feiras no canal 1 às 14 horas e aos sábados na Serra Mar Web Rádio às 19 horas. Pois é, bem, eu espero que goste das próximas músicas. Vamos virar as agulhas para a dance music e acabar por aqui com um alternativo. Ainda há mais duas musiquinhas para ouvir e vamos agora ficar com Van do Project, King of My Castle. Já lhe disse, às vezes sabe bem passear um bocadinho por caminhos que já conhecemos, e assim vai ser, não só, mas também no que a dance music diz respeito. La Cream com Say Goodbye, aliás, Say Goodbye é a próxima melodia, depois de Van do Project, e vamos depois balançar ao som de Serão Pingau, dos Amistades Peligrosas. Uma grande recordação de um nome que ficará para a história, os Amistades Peligrosas. E por fim, Young and Carefree, mais uma das musiquinhas que até se parece em termos rítmicos com outras Amizades Peligrosas e que dá para dar também uns passinhos de dança. Daqui a pouco, já lhe disse, música que, ainda assim, sendo de dança, é também dos Outros Caminhos. Simultaneamente, as despedidas. animal. Sin tu valía, caeré en picado. Young and Carefree, música que acabamos de ouvir. Esperando que tenham gostado desta edição do Outros Caminhos, a última com 3 horas. A programação vai seguir quer no canal 1 da Antena Web, quer na Serra Mar Web Rádio. Antes de lhe deixar os últimos 4 temas e as despedidas, quero dizer como é que pode chegar a qualquer um dos canais retransmissores deste programa. O canal 1 é simples, canal1.radioantenaweb.info. Entra lá e tem muita programação à sua disposição. E se tem dúvidas, então visite e vai ter a certeza daquilo que eu estou a dizer. Para ouvir também a Serra Mar Web Rádio em www.serramar.org, vai ter também à sua disposição, enfim, emissão em direto, é diferente daquilo que é o canal 1 e daquilo que é o grupo Antena Web. Só a Antena Live é que tem música, os restantes canais que têm programação é programação efetivamente pronto, é programação sim, os canais de podcast são programação, o canal é a música em direto, enfim, dá para passar um bocadinho de tempo, não é? E portanto, mas na Serra Mar Web Rádio não. Na Serra Mar Web Rádio a programação é sempre em direto e, portanto, às 19 horas tem outros caminhos, aos sábados, mas atenção porque há outros motivos de interesse para acompanhar a Serra Mar Web Rádio. E agora sim, as despedidas. Vou ser muito sincero, foi uma das edições que mais gostei de fazer do programa Outros Caminhos. Tenho mesmo pena que passe para 2 horas, mas a verdade é que teve mesmo que ser feita esta ligeira reestruturação interna da Antena Web. Por isso é que passa para 2 horas. Então vamos ficar com os últimos 4 temas desta edição e são eles os seguintes. Captain Jack, o nome que até é conhecido, já o tema Holiday, nem tanto. O que nós conhecemos é o tema Captain Jack também. E pouco mais. Ainda para ver também os Red 5 com Lift Me Up, musiquinha para mandar o capacete. Os Hue 96, mais um símbolo químico, não é? Com Deia, é como se chama esta artista. A música chama-se Electric Love. E mais uma musiquinha também para mexer o capacete, para abrir o capacete, como já disse. Vamos fechar com Critical Mass com Happy Generation. Ou seja, geração feliz. E nós estamos felizes, ainda aqui um bocadinho tristes e amargados porque chega o fim do Outros Caminhos, mas felizes porque conseguimos levar a bom porto, até ao fim, esta emissão. Aos ouvintes, um enorme obrigado. E eu volto na próxima semana, quer no Canal 1, quer na Serra Mar Web Rádio, para lhe fazer companhia, então, durante 120 minutos. Fique bem, tenha uma boa tarde ou boa noite, e no caso, no caso não, e vamos então ficar com Captain Jack e o tema Holiday. Uma boa tarde, boa noite, como disse, e até ao próximo sábado, ou sexta-feira, como quiser. Enfim, sempre no Canal 1 ou na Serra Mar Web Rádio. Nós cá estamos. Até para a semana. Revolution Club. Yeah. nation, and let's unite this generation.